vermelhos. Ele comeu toda a comida da casa. Ficou na porta da boate, porque pra entrar ele não tinha dinheiro. Quem sabe rola alguma briga, o assunto dura mais que um mês inteiro. Mas ele não tem remédio pra esse tédio. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Mas que repetitivo esse aviso. A noite vai terminar de novo. De novo no fornalha, não. Gastou todo o restante no show da banda mais bonita do quarteirão. Faz uns 2 meses que a gente não se vê. Espero te encontrar hoje à noite. Mas ela disse que não pode. Ele, na sorte, veio insistir. Mas no final, quem sabe rola uma outra briga. O assunto dura mais um mês inteiro. E eu peço desculpa, meia culpa. Esse aviso, a noite vai terminar de novo no fornalha, não. Não vem falar de Pierrot e Columbina, Eduardo e Mônica ou algum casal de telão. Mas o que acontece quando a gente vai embora, só sabe quem ouvir até o final do refrão. Mas ele não tem remédio pra esse tédio. Alai, alai, alai, alai, alai, alai. Mas que repetitivo esse aviso. A noite vai terminar de novo no fornalha, não.